sucesso pra minha Bahia, você que tá solteiro. Vamos dançar! Debaixo do seu nariz, eu te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo, mata esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar. Roubar teu coração. Essa loja é Belo Passo Calçados, Farmácia Mude, Juco, Pegue, Sonicia, Estação Fitness, Academia, Domínio Fit. Bora rojar! Já fiz mil loucuras, fiz coisas na sua intenção. Amanheci na barra, já dormi na praça. É muito amor pra um só coração. Quero você só pra mim, esqueça suas desilusões. Se tá magoada, vira essa página. Vou te dar amor, vence minha paixão. Cheiro é tão bom que me fascina. A tua boca chega, me convida. Ai, delícia. Imagina o que tô pensando. Não ligo se isso for pecado. Não dá mais pra me controlar. Debaixo do seu nariz eu te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo mata esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar. Debaixo do seu nariz eu te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo mata esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar. Roubar teu coração. Paixão no coração. Ô, vaqueira machonada, e eu não canso de dizer que mulher que bota o pão no chão tem meu respeito e admiração, mesmo pra ver linda. E a gente toma com paixão. Gata maqueira, ô mulher de gato, tô louco por você, tô apaixonado. Gata maqueira, ô mulher de gado, tô louco por você, tô apaixonado. Duas coisas na vida que eu quero do meu lado: essa mulher bonita e meu cavalo selado. Pra que quero droga se já nasci doidão? Vamos levar quijada e botar o boi no chão. Essa é pra você, mulher sem frescura, sorriso que apaixona e me leva à loucura. Em bares cavalgadas ando nesse mundão, só tomando cachaça e com você no coração. Gata vaqueira, ô mulher de gado, tô louco por você, tô apaixonado. Gata vaqueira, ô mulher de gado, tô louco por você, tô apaixonado. Eu disse gata vaqueira, ô mulher de gado, tô louco por você, tô apaixonado. Gata vaqueira, ô mulher de gado, tô louco por você, tô apaixonado.